para por si no dia 7 e 8 de junho para festejar os seus 50 anos. Os Minhotos de la Chapelle Saint-Mémin organisent le dimanche 25 mai à partir de midi un repas dansant pour la fête des mères avec la présence de Peter Lamego. L'entrée est à 5€ ou gratuite en réservant votre repas. Au menu, vous pourrez déguster pâte à miche, bolle de carne et charcuterie, rôti de porc ou à l'intijane, une part de gâteau au choix plus café. Les boissons sont non incluses. Le prix est de 25€ par personne et 12€ pour les enfants de moins de 10 ans. Pour réserver, contactez le 06 66 61 97 44 ou le 07 60 17 82 36. Une tombola vous sera proposée avec de nombreux lots à gagner. Alors, rendez-vous le dimanche 25 mai pour la fête des mères à la salle du Plessidéo à la chapelle Saint-Mémin. Secretária na junta de freguesia. Vira, vira, vira, tira o pé do chão. Enterra a batida, pedra ou alcatrão. Vira, vira, vira e agarra-te a mim. As voltas do vira são dadas assim. Vira, vira, vira, tira o pé do chão. Enterra a batida, pedra ou alcatrão. Vira, vira, vira e agarra-te a mim. As voltas do vira são dadas assim. Cada na sua arte dá pezinho de dança, costureira e alfaiate, vira o rancho e não se cansa, até o talhante vira, a desmanchar o presunto, também o danço ao coveiro, lá na cova do defunto. Vira, vira, vira, tira o pé do chão, enterra a batida, pé no alcatrão. Vira, vira, vira e agarra-te a mim. Sondadas assim, vira, vira, vira, tira o pé do chão. Enterra a batida, pedra ou alcatrão. Vira, vira, vira, agarra-te a mim. As voltas do vira são dadas assim. Quem é que aguenta o vira? E virou! Vai durar uma semana, a nossa. nós nos amamos. Eu quero que sejas meu. Vamos ao Senhor Padre pedir a bênção de Deus. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, diz evento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa que todos vão adorar. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Na vossa companhia, o programa do telefone toca. Um programa que vai para o ar das 10 às 12h30. Fique connosco, somos a boa companhia. Iniciamos este programa com a voz de Nino da Concertina e Cláudia Niara, Portugal a bailar. Ai, que saudades eu já tinha da vossa companhia. Portanto, aqui estamos para matar saudades com a música portuguesa, depois de algumas semanas de ausência. Espero que vocês estejam todos bem de saúde aí desse lado. Nós aqui, sempre a 100%. José Malhoa, ele vem aí com a sua nova música, Paulinha. Hoje vamos tentar apanhar as últimas músicas que saíram já para este verão. Vamos lá. Fique connosco, que somos a boa companhia, como já disse. Gosto tanto assim. Obrigado, ó Paulinha, por gostares tanto de mim. Paulinha, és tu a minha rainha. Paulinha, ter-te aqui é tudo sorte minha. Paulinha, és tu a minha rainha. Paulinha, ter-te aqui é tudo sorte minha. Já percorri o mundo todo, muita vida já vivi, mas achei uma sorte grande quando te encontrei a ti. Mulher doce, mulher meiga, gosto tanto assim. A Paulinha está aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel com José Malhoa, o seu novo título tirado do seu último álbum, O Amor é Tudo o que Eu Preciso. Portanto, aqui estamos. Hoje é um dia também muito especial aqui em França. É o Dia das Mães. Então, muito, muito carinho, muitos beijinhos para todas as mães que nos estão à escuta e para todas aquelas que já partiram.

sempre, mãe querida, e eu sempre a teus pés. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti. Mas por mais que elas falem, e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, coração amigo leal, mãe querida universal, que para além... Jorge Ferreira, enorme artista aqui da música portuguesa. O telefone não para de tocar desde já. Muito obrigado a todos vocês que estão ligando. E agora ouçam o que temos para dizer aqui. Queremos-vos informar que estaremos presentes na festa da Rádio Arc-en-Ciel no dia 22 de junho, nas festas dos Santos Populares em Parque de Lignerolle, em Fleury-les-Aubrais. Ora, aí está. Portanto, sempre com muita alegria, a banda DNA sempre festa, em qualquer lugar. Até lá, sejam sempre muito felizes. Minha terra que de ti nasceu, canções, poemas, noites de são como eu, que quando cantam, cantam amor. Em cada esquina uma festa boa, é vinho tinto, é madragoa. Os rios correm sempre a banhar, há sempre festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar, sim, DNA, e eles dizem que vai haver festa o 21, 22 de junho, aonde? Em linha, olho com a Rádio Arc-en-Ciel. E agora temos uma pessoa em linha, olá, muito bom, bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Léon. Léon, t'aimes bien la musique portugaise, je sens que t'aimes bien la musique portugaise parce que t'écoutes Radio Arc-en-Ciel, c'est ça? Oui. Très bien. Et tu veux faire une dédicace? Oui, s'il vous plaît. Alors, on t'écoute. À ma maman. Oui. Comment elle s'appelle ta maman? Élodie. Très bien. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour ta maman parce que c'est la fête des mamans aujourd'hui. Bah oui. Et tu y as fait un petit cadeau ou c'est encore la surprise? Des fleurs. Des fleurs, c'est super, elle va être super contente. Oui. On te souhaite une très belle journée. Merci. Et au revoir. Au revoir. Nossas dores e também nossas esperanças. Et on écoute Damas, o tema Mãe. Mãe, sei que digo que te amo muito menos do que tu mereces, e que hoje em dia me dás colo muito menos do que queres. Mas olha, eu vou passar aí em casa, passear os olhos nas fotografias que guardas na sala, levar-te um girassol que vais pôr no vaso da entrada, para te compensar do meu quarto vazio, vazio. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não penses a Deus que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Eu ando longe, e mesmo longe, ando debaixo da tua asa. Mãe, só fechar os olhos para sentir que estás aqui comigo.

Mãe, tu és tão bonita. É exatamente isso. Aqui várias vozes da música portuguesa: Maranto, Ruizinho do Acordeon, Ruben Aguiar, Alma Nova, DNA, etc, etc. Muitos artistas para interpretar aqui esta música. Agora vem a grande... Acho que é o artista do momento. Ela está em todos os palcos, faz imensos espetáculos. Se forem às redes sociais, vocês veem. Ela é a artista do momento. Ela chama-se Cláudia Niara e ela vai estar presente aqui também nos Santos Populares. Ouçam com Rumba Cigana. Traída e maltratada, mas nunca me perdi do meu caminho. Já tive mil desgostos, deixando... Portanto, ouçam as minhas músicas. Músicas, por exemplo, Fala Para Mim, Rumba Cigana, Tua Luz Me Guia, Portugal a Bailar, que está a ser um enorme sucesso. E desde já um coração muito grande a todos os portugueses. Beijinho. Eu sou feliz, esqueço de mim. Até no amor não sinto dor. Dançando rumba, dançando rumba. Eu sou feliz, vivo a sorrir. Até meu olhar não chora mais. Dançando rumba, dançando rumba. Rumba cigana. Já fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis para mim. Deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumba e esqueço o meu destino. Oh, eu sou feliz, esqueço de mim. Até no amor não sinto dor. Dançando rumba, dançando rumba. Eu sou feliz, vivo a sorrir. Você vai poder dançar, cantar com Cláudia Niara, 22 de junho. A grande festa dos Santos Populares vai ser o 21, 22 de junho. Já é em breve, prepare-se. Portanto, muita música, muitas surpresas para esta grande festa. Mas os meus colegas têm falado disso. Portanto, agora vamos ouvir a nova música do Bandaluza Chupeta. Podem continuar a ligar. É o 0238-43-48-00. Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. E uma mãe é o que temos de mais sagrado. A menina da chupeta é para lá de boa. Só tem um defeito, ela chora à toa. Chora, chora, chora, chora feito louca. Só para de chorar com a chupeta na boca. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar. A

Ai, você está mesmo a virar. Virou. Vamos lá, Nino da Concertina. Êxito deste jovem artista, mas já com muito, muito talento. Vamos continuar com Diapasão. Senhorita Diapasão, também este novo tema deste grupo que já tem mais de 45 anos, se não me engano. Portanto, agora uma grande voz da música portuguesa, ela chama-se Marisa e ela vem aí com o tema Mãe. Foi-nos pedido dos três filhos, da Edith, do Dominique e da Cristina, para um dia muito, muito feliz para a sua mãe. Então, aqui vai Marisa. Mãe, descobri que o tempo para e o mundo não separa o meu coração do teu. Eu sei essa coisa rara, se sossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber. Coisa rara, e cuidas de um beijo meu. Sei que em cada gesto teu está teu coração no meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade saber que em verdade, em cada verso teu, onde tu estás, estou eu. Se pudesse mandar no mundo parar o tempo à minha vontade, pintava teu coração com as cores da felicidade. Trazer aqui a Marisa nas platinas, porque ela tem uma voz que não há outra. E a música também foi muito bonita, este tema Mãe. Espero que tenha sido do vosso agrado. Continuamos aqui até às 12h30 para levar o melhor da música portuguesa e para você poder fazer a sua dedicatória. Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães em França. Dia das Mães é todos os dias, mas hoje é especial. Vem aí José Malhoa, Merengue Dela, Alegria Meu Povo, vamos lá. Novo tema tirado do último álbum de José Malhoa, Amor é Tudo Que Eu Preciso, a todos nós. Né? Bonita, jeito de menina, mulher tão charmosa, senhora distinta, sorriso no rosto, sua luz ilumina, por dentro e por fora, ela sabe que é linda, quando entra na sala, todos vão notar, sem vergonha na cara, pronta para dançar. Ela tem a magia que nos contagia, é dona da noite, ela chega e domina. Seu merengue começa a tocar, sua dança seduz meu olhar. Ai, esta mulher entrou na minha vida. Ai, não sai desta cabeça todo dia. Não me deixes ir embora sem falar contigo agora. Por favor, tenho um pedido, dança comigo. Ai, esta mulher entrou na minha vida. Ai, não sai desta cabeça todo dia. Não me deixes ir embora sem falar contigo agora. Por favor.

lema aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel, leva tudo, um dos últimos temas de Calema. Agora vêm os Irmãos Verdade, eles têm também um novo tema que é Rosa Maria, e este tema foi-nos pedido para a mãe Fátima, da parte dos seus filhos, que a amam muito neste dia especial. Querem lhe dar também um beijinho também muito especial então à mãe Fátima, é o Tom e a Joana. Então, para si, senhora Fátima, aqui vai este tema, Irmãos Verdade, Rosa Maria. Com Rosa Maria, eles já fizeram também grande sucesso com a Isabela. E a Yolanda. Aqui a Rosa Maria, é isso mesmo, e os Irmãos Verdade. Agora também vem aí um novo título de Nuninho Navarro, também aquela voz cigana que está na atualidade. Ele faz aqui uma dupla com Badocha e eles cantam Contigo. Vamos ouvir uma música bem simpática também. Contigo não dá pra explicar. Sei que até te levo a atenção. E agora penso em ti. No dia em que te vi, o teu sorriso iluminou a escuridão em mim. E ao olhar pra ti, não sei como perder tanto tempo sem ter o teu. bem contigo. Porque o teu beijo é meu porto de abrigo. Quando te olho o mundo faz sentido. Sem teu sorriso fica vazio. Eu só consigo ficar bem contigo. Porque o teu beijo é meu porto de abrigo. Quando te olho o mundo faz sentido. Sem teu sorriso fica vazio. Este calor, vamos embora sem olhar para trás. Vai. E agora eu senti no dia em que te vi. O teu sorriso iluminou a escuridão em mim. E ao olhar para ti, não sei como perder tanto tempo sem ter a tua mão. Sem ter a tua mão, eu só consigo ficar bem contigo. Porque o teu beijo é meu porto de abrigo. Quando te olho o mundo faz sentido. Sem teu sorriso fica vazio. Eu só consigo ficar bem contigo. Porque o teu beijo é meu porto de abrigo. Quando te olho o mundo faz sentido. Sem teu sorriso fica vazio. Grande, grande voz, esta voz de Nininho Navarro, aqui em dupla com Badocha. Só ainda saiu há dois dias e vocês já estão a ouvir-se. Grandes sortudes, hein? Vamos lá continuar, e esta música foi-nos pedida do senhor, não é, o senhor José Carvalho, que está de hoje de parabéns, e a sua esposa Rosalinda e os seus dois filhos, David e Mathieu, desejam-lhe um feliz, feliz aniversário, com muitos, muitos beijinhos, abraços e tudo o que há de bom para este marido e pai. José Carvalho, que está de parabéns. Trago os meus sonhos há tanto tempo guardados. E já nem sei onde quero estar agora. Quero ficar, mas no fundo eu tenho pena. São os olhos da morena que me fazem ir embora. Já voltei, hã? Quando parti, disse adeus à minha terra. Vinha contente, vinha cheio de ambição. Mas hoje eu vejo, às vezes a gente erra. Não há dinheiro que pague na paz do meu coração. Mas a casa onde eu nasci, mas mesmo assim eu vou ao encontro dela. Pode ser que alguém se lembre do dia em que parti. Bem, vocês todos conheceram certamente este Terra da Maria, que é uma música de Roberto Leal, o nosso grande Roberto Leal, mas aqui numa interpretação de Damas, faz favor. Portanto, continuamos com uma voz que tem grande talento, faz muitos espetáculos, mesmo muitos, grande sucesso. Neste momento está um bocadinho em maus lençóis. Ele chama-se Nininho Vaz, Baia, e ele disse, é verdade. Último tema. Será que tu não vês o que estás a perder? Fugiste sem olhar para trás, sem tempo nem para terminar de vez. Será que tu não vês tão fácil é esquecer? Se sou um erro fatal para um amor que não tinha final. Depois do que eu lutei pela história que criamos. Eu sei que não devia estar aqui quando voltares, que não devia abrir a porta que fechaste. Mas entre nós já não há regras, só verdade. Por isso eu sei que não devia estar aqui quando voltares, que não devia abrir a porta que fechaste. Mas entre nós já não. Hoje sou capaz, podia seguir, mas não quero ir sem ti. Sempre que tu estás, sinto-me capaz, o medo já não está em mim. Hoje sou capaz, podia seguir, mas não quero ir sem ti. Por isso eu sei. Maia, aqui com o último tema, verdade. Será verdade ou não? Não sabemos. Agora quem vem aí também é Sérgio Rossi. Dá-lhe baile, vamos lá. Você está bem disposto aí desse lado? Pode dançar. A dar uma cambalhota e cair na boca dela. O tempo não está muito bom, hein? O sol parece que fugiu. Eu cheguei e o sol fugiu. Vejam lá. Beijo-te a rosa no funchal, dou-te um bailinho. Depois a malta grita, o guarda a vida. Dá-lhe pare, dá-lhe pare, joga-te a ela. Dá-lhe pare, dá-lhe pare, parte a cancela. Dá-lhe pare, dá-lhe pare, grita o meu povo. Dá-lhe pare, dá-lhe pare, é capaz do outro. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe com carinho. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe com jeitinho. Fazendo live para rodar o mundo inteiro. Do Brasil a Singapura, todos tocam no pandeiro. Vira, roda, roda.

abelha. Sou pastor de ovelhas, de borregos e de cabras. E com o meu rebanho sou feliz todos os dias. Levo o meu cãozinho para juntar em as vadias. Crias, cabritas que andam perto de ti. Sou pastor de ovelhas, de borregos e de cabras. E com o meu rebanho sou feliz todos os dias. Levo o meu cãozinho para juntar em as vadias. E as cabritas que andam perto de ti. Apertado, enche o nosso coração. E um sorriso sincero aumenta toda a união. Só tens que viver a vida, hoje a festa é aqui. Com um sorriso no rosto, juntos esperamos por ti. Juntos vamos cantar. Oh, é. Yeah. Vida, vamos lá viver a vida, é isso mesmo, com tradição de ouro. Agora vem aí uma música que nos foi pedida do ouvinte. Quando eu era criança, não sabia perder, com os anos de curva, comecei a entender, o amor não se mede, na vitória ou derrota. Se estiveres embaixo, estou aqui para ajudar. Juntos vamos dar a volta e começar a ganhar. Não há nada como tu. Nada nos deve, nós é que devemos, porque não há nada igual à emoção de quando te vemos. Por isso vamos contigo, unidos não temos frio, as tuas cores são o sangue que nos fazem vir. E temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual é o seu nome? Eu conheço, mas os nossos Ruben, ouvintes... Ruben Matos. Então, muito bom dia, senhor Ruben de Matos. Certamente já está mesmo cansado hoje de trabalhar, não é? Sim, sim, um bocadinho cansado, mas muito feliz, muito alegre por uma boa questão, que estamos a preparar a festa da mãe. E com a associação Os Minhotos de La Chapelle. Está tudo a correr bem? Sim, está tudo a correr bem, é na cozinha importa. Lindamente. A montagem do grupo que vem hoje cantar também está feita, está quase pronta. E pronto, estamos só à espera dos convidados, de todos os participantes que queiram participar, mesmo sem comer, à tarde, poderem vir depois do almoço, dar um pé de dança, podem, porque a sala está aberta a todas as pessoas. Então, onde é que, já agora, onde é que muitos dos nossos ouvintes, certamente... Não é na sala de festas, é na sala onde é que a gente faz o nosso ensaio do grupo folclórico. Não sei bem o nome da sala, mas penso que ela está no cartaz, está na publicidade do cartaz. Mas é na Chapelle Sabemã, aí... É na Chapelle, perto da Maria, pertinho da Maria. Muito bem, então certamente se as pessoas então quiserem lá ir a dar um pé de dança a partir das que... 17 horas para aí, não? 16, 17? Sim, sim, até às 18, um bocadinho mais. A sala está disponível para acolher todas as pessoas que queiram dançar e pronto, que queiram assistir e ouvir um bocadinho as músicas do Peter Lamego. Por exemplo, para comer já não dá mesmo, não é? Para comer e para petiscar alguma coisa, tem sempre alguma coisa a petiscar. Tá, muito bem. Então, certamente também queria deixar uma dedicatória. Eu desde já digo muita coragem a todas as pessoas que estão aí a trabalhar na cozinha e para organizar toda essa festa, que eu sei o que é muito, muito trabalho. Parabéns. Muito obrigado. E então a minha dedicatória era para todas as mães do nosso grupo folclórico, os Minhotos, para todas as mães do mundo e para toda a comunidade portuguesa de Orleães e para vocês, muito especial também, a Rádio Arconciel, a todos os locutores da rádio, que também, graças a vós, também é muito bom termos acesso à Rádio Arconciel, pronto, transmitir e divulgar aquilo que nós queremos fazer, que é muito importante. A Rádio Arconciel tem um enorme valor para todo o mundo, que é ouvida por todo o mundo, para toda a gente que nos está a escutar, e um muito obrigado e um bom dia para todos vós e para quem nos está a ouvir, e queria, se pudesse, botar uma música dedicada à mãe. Por acaso agora não está, mas depois vamos pôr uma música então para todas as mães aí do grupo dos Minhotos, está bem? Sim, senhor. Muito obrigado. Então, muita coragem a vocês e imenso sucesso para a vossa festa. Então agora vamos todos comer com Kim Barreiros. Vamos lá mesmo comer. E o que é já agora, o que é o almoço? O almoço temos carne alentejana e temos o roti. O roti acompanhado com batatas, arroz e a carne alentejana, que é o prato característico, que é com as espículas, as azeitonas, as ameixas. As ameixas, não é? Dá mesmo apetite. Dá. O sabor e o cheiro na cozinha dá mesmo apetite. Eu, por acaso, quando vou a um restaurante em Portugal e que há a carne alentejana, é um dos pratos preferidos. É um prato muito bom, é um prato muito característico, mas também é muito bom. Então, olha, muito bom dia e muita coragem para todos vocês. Obrigado. Bom dia. Continuação para si também. Obrigado. Vamos lá todos comer carne de porco alentejana e o roti com os Minhotos. Vamos lá. Coragem para eles. Eu vou comer até me lambuzar. Se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar. Porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar. Porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar. Porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Ela faz arroz de frango, feijoada à transmontana, faz um bom leitão assado ou alcatra açoriana, faz chanfana de cabrito ou cozido à portuguesa, e quando tem peixe fresco em caldeirada é uma beleza. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Faz linguado grelhado, com grelo salteado, faz tudo de coentrada, eu bacalhau sempre à maneira, sabe tudo de cozinha, mas aquilo que eu mais gosto é de uma boa espetada à moda da Madeira. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer até me lambuzar. bem, vamos lá comer, comer, cada um de sua vez. É, há de comer para todos na Chapelle Saint-Mémin, para aqueles que reservaram, bem entendido. E então muita coragem para todos vocês que estão aí a trabalhar. E esta música então é especialmente para todas as mães do grupo dos Minhotos. Vamos lá, mãe querida. E foi-nos pedida pelo Sr. Ruben. O melhor que a gente tem, não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. Feliz de ter, posso dizer. Querida, mãe querida, aqui por vários artistas da música portuguesa e foi ao vivo no Coliseu de Lisboa. E isto já foi gravado em 2010, portanto há 15 anos. Agora vem uma nova música, agora é tarde, nunca é tarde para você fazer um pedido. Nós vamos estar aqui até às 12h30 para satisfazer todos os vossos pedidos para fazer dedicatórias às vossas mães e não só. Diapasão, agora é tarde. Se por vezes o telefone está ocupado, repita o telefonema, porque hoje estou sozinho e não é fácil. Gostas de mim, não me esquecias, pois sempre te amei. Todo o meu amor a ti dediquei, para ficar contigo. Tu

dia aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel com esta linda música Tua Luz Me Guia, uma voz extraordinária. Ela vai estar presente na grande festa dos Santos Populares. E agora, uma pequena surpresa para mim, como é sempre um imenso prazer ouvir estas vozes. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Lionel. Muito bom dia. Eu não conhecia a voz, peço imensa desculpa. Mas os nossos ouvintes, certamente muitos deles já conheceram agora. É suficiente falar português para o Lionel me conhecer. Exatamente. Portanto... Oh, Lionel, eu gosto muito de vocês, dos programas que vocês fazem. Pronto, eu já não estou presente, mas há sempre uma saudade. E como hoje é um dia muito lembrado, o Dia da Mãe, que eu não podia passar sem desejar uma boa festa a todas as mães. Então, muito obrigada a ti. E já agora, apresenta-te lá para os nossos ouvintes. Então, não estás a conhecer a Bárbara? Sim, eu conheci, mas... Era o programa da Bárbara e do Miguel. Exatamente, excelentes programas, grandes lembranças, grandes memórias aqui que eu tenho desse tempo, onde sim. Fazíamos rádio ali em cima da, foi... da agência, ali na Voyage, não é? Verdade, ainda foi uns aninhos, alguns 10 ou 15 anos. Exatamente. Foi no início da rádio. E ainda não te fugiu este bichinho da rádio, ainda está contigo? Ainda está comigo. E porque não um dia vires para aqui também novamente a fazer um programa? Um domingo vou fazer a surpresa, vou-te fazer uma surpresa, vou ir fazer o programa contigo então. Olha, faria-nos imenso prazer a mim, mas aos ouvintes ainda faria mais, penso eu. Então eu vou fazer esse prazer aos ouvintes e a ti, Lionel. Muito obrigado. E a mim própria também. Sim. Então, olha, um beijinho para todas as mães. É um feliz dia das mães, com muito amor e carinho, e que sejam muito felizes. Então, olha, mais uma vez, muito obrigado a ti por ter participado aqui no programa. Trouxe memórias, grandes memórias aqui. Portanto... Obrigada, Lionel. Tu és um grande homem aí na Rádio Arco-Íris. Muito obrigada também a ti. Olha, um ótimo... beijinhos para ti e para a tua esposa. Obrigada e também para ti, para o teu marido. Obrigada. E tua família. Bom dia. Bom dia, feliz domingo a todos. Obrigado. Obrigada, Lionel. Volta para mim, mamã. Leandro. Muito obrigado então à Bárbara de ter ligado para aqui. Hoje estás no céu, mas eu queria ter-te aqui. Disseste-me adeus, ai menino, e mal te vi. Tanto que eu chorei. Este pranto não se vai. Vejo o teu retrato e ainda choro mais. E cresci assim, tendo só recordações. Se me estás a ouvir, pede um milagre para nós dois. Para te abraçar. nos dera. Portanto, volta para mim, mamá. Leandro, um dos seus primeiros temas, grande êxito deste artista. Agora vem aí também, vamos recordar como a Bárbara ligou. Isto relembra artistas assim como Dino Meira. E à noitinha, quando sinto sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Nesta vida tudo nasce amor. Nascem ilusões perdidas, nasce o medo de viver amor. Só não nascem em coragem, amor, amor, amor, coragem para te esquecer.